Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 67ª edição do Nerdrops. Conosco aqui, ocupando a cadeira do Guizão, senhor Kodoji. O espaço é o mesmo, né, cara? Não, o espaço é grande pra caralho, velho. Então é o mesmo, cara. Eu consigo preencher a cadeira do Guizão, velho. E junto com ele, na mesma cadeira, Renato Benevenuto. Alive from New York. Olá. O nosso cara, primeiro pirata. Ah, é, né? Por causa da camisa. Na Apple. É isso aí, vamos para os nossos e-mails. Simão. Nerd Mail. Olá, Oliver Pérez, nós estamos aqui para ler mais uma vez os e-mails enviados pelos nossos ouvintes para o nedrops@gmail.com ou nedrops.com.com.br. Olá. O Polar aproveitando bem o espaço deixado pelo Guizão, por enquanto. Tá folgada a poltrona. Obrigado, tô virando parte do time A, né? Tá assumindo a camisa 10. A grande camisa 10. Então vamos aí rapidinho para os nossos recadinhos. Pois é, Polar. Então temos que lembrar que a pesquisa está chegando ao seu fim, junto com o mês de outubro. Que mês? Outubro, desculpe. Então aproveitem enquanto ela circula, só vai realmente durar esse mês aí. Na virada, a gente vai estar conferindo as respostas, tudo. Já temos algumas ações aí que a gente vai fazer no cast, dado ao resultado da pesquisa, pra você ver, né, que quando a gente tem as respostas na mão, a gente consegue fazer algo, né? Então, aproveita aí, participe da pesquisa, responda as perguntas. O primeiro sorteado aí vai ganhar um kit do Senhor dos Anéis com livros e os filmes em DVD, né? Puta de um prêmio, por favor. O segundo colocado vai estar ganhando um box de DVD da franquia Bourne, cara. Talvez a melhor franquia de espionagem de todos os tempos aí. E ainda no terceiro lugar, nós temos o nosso amigo Pablo Sica, né? Rapaz, Pablo Sica e mais alguns em seus lançamentos incríveis. É, cara. Agora você pode poupar o seu dinheirinho no cofre do Paulo. É isso aí, ele fez um cofre, né, com aquelas botoeiras de emergência, de incêndio, né? Então quebre quando for necessário, né, quando tiver na situação de emergência. Pra mim não funcionaria, porque eu tô nela constante. Não tem moeda pra quebrar, né? Não. A pesquisa aí vai estar vigente até o dia 31, participe, né? E até lá a gente vai divulgar o resultado. E já que a gente falou do Pablo, seu Polar, fala aí sobre a Loja Nerd, nosso novo anunciante. Pablo, né? Esse maníaco. Cara, ele botou mais produtos na loja, tá muito legal. São abridores de garrafa com os temas mais malucos possíveis. Porque, assim, o Pablo é da turma do Guizão, né? Então, os produtos dele... Sempre tem alguma coisa, pelo menos um produto das ondas de lançamento tem a ver com zumbis, né? Onda, né? Ah, sim, sim. Então nós temos aqui um abridor de proibidos zumbis, que é muito da hora, cara. Muito legal mesmo. Tem uma Hello Kitty zumbi para as meninas. Se importando com o nosso público feminino também, que é interessante, né? Muito interessante. Até porque nós temos aqui também outros produtos para meninas, como a Hello Kitty Vader ou Hello Kitty Stormtrooper. Que gracinha. O lado negro, né? O lado rosa, né, Pink Vader? Pois é. Cara, são muitos temas, e já que é abridor de garrafa, quem melhor pra representar esse espírito de beberrão que o próprio Homer Simpson? Olha lá. O cara presente só com a cabeça, de cueca no sofá, aquela posição deplorável. Tem até o Homer Vitruviano, cara, é muito da hora. Caceta, velho. O Pablo tá se superando, velho. E o abridor, cara, que imita a tampa da Duffy. Você tem noção? Muito bom. Fala que tem outros aqui, como o esquema pra você dar o Hadouken. Cara, isso é muito, muitos produtos. O Pablo realmente é uma mente doente. Cara, eu duro, não tem como você não ver e não ficar com vontade de comprar, sabe? Isso que é foda. É interessante que o preço é bem em conta também, né, cara? Não é aquele absurdo, assim. Cara, mas o Pablo é maligno. O Pablo é maligno, ele faz essas porra tão baratinha que você não tem como você não levar 10. É, exatamente, cara. Ah, isso aqui é baratinho, eu vou levar isso. Na hora que você vai ver, o seu carrinho tá cheio, cheio. Pois é, cara. Tem um aqui, cara, da caixinha do Mario, aquela caixinha que você bate a cabeça pra sair o cogumelo. É. Ah, cara, eu vou comprar isso aqui. E esses aqui de zumbi eu vou comprar e mandar pro Guizão. Do Proibido Zumbi eu vou mandar pro Guizão e pra Carol eu vou mandar do Hello Zombie. Bem, só pra dar um recado aqui também, o nosso amigo Ki, o Caio César, que gravou dois programas com a gente, tá fazendo o release, né, do aniversário de 3 anos do Farrazine, com o número 18. Traz aqui muitas atrações legais, você vai ter aqui o link no post. Vai ter o material aqui do Flávio Soares, com as tirinhas comoventes da Vida de Logan, HQ Manuela, resenha sobre a banda Charme Chulo, Os Invisíveis, e além disso, tem o Charme, toda aquela identidade visual que só o Kyo sabe fazer, né? Ok, deixa eu anotar aqui no meu bloco de notas, Kyo Caio César Jabá número 3. Então vamos aos nossos e-mails, Oliver Pérez. Bom, o nosso primeiro e-mail que chegou aqui é do nosso ouvinte zilionário Diego Santos. Oi! Ele manda aqui, causando invejas a todos nós, aqui olhando lojas de jogos e consoles de games aqui, coisas que só ele pode comprar à vontade. Deve ter todos os consoles, né, Ken? Ou todos os consolos também. E aqui ele falou, né, isso daí acho que lá nos Estados Unidos, né, que ele acabou viajando pra lá. Ele diz aqui que ficou maluco quando entrou numa loja e viu alguns action figures do Sonic. E agora ele sabe como uma mulher se sente quando entra em uma loja de roupas, olha lá. Cara, isso é muito triste, velho. Você vai pros Estados Unidos, você pode ter o que você quiser, e você vai pegar a porra do action figure do Sonic, velho. É pra quem pode, né, cara? Não, o cara? Então o cara tem de tudo, ele cansa, ele dá valor às coisas simples que a gente não dá. Exatamente, né, cara? É uma das regras do Tallahassee. Bom, aqui ele falando que em relação ao último cast, aqui ele comenta sobre o Drive Angry, que é o novo filme do Nicolas Cage, né? Quem foi que teve a ideia desse filme? Se ele fosse lançado nos anos 80, talvez até fizesse sucesso e ganhasse continuação, mas sinceramente, eles realmente acreditam que hoje em dia vai vingar? Os mais inteligentes perceberão o trocadilho aqui, ok? O Sprite of Revenge, nosso produto, tem que falar com o Pablo, essa porra. Tem que fazer, né, cara? E por que Nicolas Cage? Se colocasse o Vin Diesel ou Jason Statham, tudo bem, mas Nicolas Cage, e dessa vez ele voltou em um filme maluco, usando um cabelo mais maluco ainda. E como sempre, toda semana vocês me fazem rir muito com alguma coisa, nessa semana foi o Tropa de Elite em 3D. O perigo é se essa moda pega e quando fizer Tropa de Elite 3, entra alguém no cinema e começa a disparar de verdade. É bem perigoso mesmo, cara. Tá aí aquele visionário do cinema de São Paulo, né? Exatamente, o cinema... que é visionário faz tempo já. Então vamos para o próximo aqui, que nós temos o e-mail do Olivier Colin. Olha isso, cara. Ele resolveu dar o nome inteiro aqui, né? Que é Olivier André Noel von Markendorf Colin. Caceta, velho. Porra, velho. E isso é o contrário de mim, né? Eu vou, sabe, fazer alguma coisa em termos de documento, assim, o pessoal pergunta qual que é o seu nome. É Oliver Pérez. Ninguém acredita. É, ninguém acredita. Eu mesmo não acredito. É só Oliver Pérez, acabou, velho. Ah, cara, que é mais decepção do que saber que o falso Tarkan, Tarkan não é o sobrenome dele? Que pariu. Não é? Não, Tarkan, ele fez um amálgama de dois sobrenomes que ele tem. O último é... vou falar o do meio. Puta que pariu. Aí o cara juntou, cara. Aí o Guizão ficou decepcionado com o meu Alan Polar. O Polar não ser meu sobrenome? Olha essa aí. Cara, Tarkan, vai tomar do seu... É, sério mesmo? Que Polar não é o seu sobrenome? Esse Guizão bebe muito, né, cara? É, cara, puta que pariu, velho. Bem, então a questão aqui é o Oliver, tá? O Olivier tá mandando aqui vários elogios e também parabenizar pela volta do assunto tecnologia, que ele tinha pedido no outro cast. E foi uma... Cara, vou te ser sincero, foi uma puta coincidência. A gente gostaria de ter mais tecnologia no cast, mas às vezes não é possível. Por exemplo, a gente gosta de ter gente que entende um bocado do assunto. Por exemplo, o Ian é um cara que tá sempre antenado nessa parte da tecnologia. Porque senão, se a gente não tiver alguém que entende pra falar com a gente, vira que nem era games antes, né? É, porque games, assim, a gente sempre passava o feeling nosso do jogo, né? E não, cara, a gente percebeu que o ouvinte, o brasileiro, cara, ele quer saber, ele quer engolir informação simplesmente. Ele quer saber, meu, quem que é o designer, quem que fabricou, por onde que vai sair, que, sabe? O máximo que a gente fazia de games era a cada dois programas o SUS falar do filme do Riddick, Dark Athena, cara. É verdade. Ou do Alan Wake, né? Exatamente. Então, cara, isso aí é uma coisa que a gente faz tentando, pensando sempre no público. Quem quer saber mais, a gente não vai deixar de falar só pra ser engraçadinho. Se o público pedir, beleza, mas pelo que a gente tá vendo na pesquisa, não é bem isso, né? O público tem que entender, né? Assim, o Nerd Drops, o princípio fundamental dele é informação, né? Tem casts que são engraçados realmente, mas isso daí é uma consequência. E tem outros que são mais informativos, né? Até esse hoje, eu acredito que vai ser mais informativo do que engraçado, mas enfim, vocês vão sempre ter essa variação. E por isso, né, vou aproveitar aqui o e-mail do Olivier. Desculpa, Olivier André Noel von Markendorf Collin. Oh, Richthofen. E aproveitar que nessa semana que a gente tá fazendo outra experiência, e isso baseado no que a gente viu na pesquisa, por hora nós vamos separar o cast de games, inclusive o Vivaco tinha instituído algum tempo atrás o Game Talk, que era uma parada muito legal, mas que no Nerd Drops estava ocupando muito espaço, cara, e a gente tava com programas de mais de 2 horas. E não era notícia, né? Exatamente, e infelizmente não entrava no quesito notícia. Então o que a gente fez? A gente vai instaurar, é isso? Palavra certa. Cara, eu tô me sentindo Mengele, velho. Eu tô fazendo experiência pra caralho. Tô cortando aqui, botando ali. Tira a cabeça de judeu, bota na cabeça de cigano. Tá uma desgraça isso aqui. Pois é, nazista negro, né? tá uma coisa linda. Então, assim, pelo menos até o final do ano a gente vai continuar a ver o que é melhor pro ouvinte. Então, a partir dessa semana a parte de games vai separado, notícias e Game Talk, tá? A gente achou uma pena cortar, apesar de necessário. Então, Game Talk vai estar voltando, porém num programa só dedicado a games, que é tudo a ver, cara. Então, e vocês ainda não vão perder as notícias. E outra coisa também, né? Pra alguns ouvintes também acharam assim, que o cast deveria ser separado. Então, pra não prejudicar esses ouvintes, a gente vai estar colocando um feed do game aí. Por enquanto a gente nem sabe como vai sair o nome da parada, né? Ah, isso aí tá na cabeça doente do Vivaco agora. Mas tá indo no ar essa semana ainda, né? Só que separado. Então, esqueci que ia falar. Ai, caralho. Ai, idade, né? Porra. É que eu dei uma volta. E já que eu tô falando do Vivaco, né? Vamos voltar agora para o e-mail do Olivier. Que ele pede ao Vivaco se ele pode dar dicas de games e aplicativos legais para o iPhone a cada cast. Anota essa porra, desgraçado. Bom, e aqui uma última observação dele. Coloquei um link no meu site para o Nerd Drops. Nem sei se podia ou não, mas coloquei. Bom, tudo bem. Deve. Próximo e-mail aqui é do Leonardo Domingues. Olá, pessoas do Nerd Drops. Ele fala lá de Barueri, São Paulo. Bom, ele fala aqui sobre o disco de 1 TB, né, que a gente anunciou, e que ele pode realmente ter uso. E não ser somente uma notícia para promover a empresa, como a gente disse, né? Algumas indústrias gráficas, ele menciona aqui que já é usado alguns discos desses que tem várias camadas, né, e cerca de 30 GB aí, como ele comprovou em um DVD de 30 GB, né, no caso, e ao contrário do que ele imaginava, né, que seria um Blu-ray por algum acaso. Bom, ele fala aqui sobre Tropa de Elite 2, que o sucesso é merecido lá fora, e que chega de mostrar filmes, né, onde o brasileiro é só um pobre coitado, né, isso daí... Não, aqui mostra que ele também é um filho da puta. Então vamos lá também, por último, infelizmente nós não podemos ler mais e-mails, nós temos aqui um e-mail do Eduardo Costa, de 31 anos, que ele tem uma pergunta bastante interessante. Ele está com uma dúvida sobre o reboot do filme do Homem-Aranha, né, que ele quer saber se por acaso a gente sabe se vai ter o lançador de teias, ou se ela vai ser biológica, igual nos filmes do Sam Raimi. Isso ainda não foi divulgado, né, ninguém sabe ainda como que vai ser, até porque todo mundo fala que vai dar um tom mais voltado pro cotidiano, como ele bem frisou aqui, só que ninguém sabe até onde vai ser crível você inventar um adesivo aí que ninguém até hoje conseguiu fazer. Pois é, isso daí foi um dos argumentos do Sam Raimi no primeiro filme, quando ele disse que seria mais plausível ele fabricar, né, biologicamente a teia, do que um jovem, cara, universitário, criar um adesivo que nem a 3M criou, né, cara? É, mais plausível não, porque ele não consegue soltar a teia pelo c... Tá bom. E o Kraven usado, ele acha que o Kraven usado no segundo filme só vai ser legal se o primeiro não for voltado pro cotidiano, né? Porque o lagarto... Nossa, o lagarto pode se encaixar bem facilmente nessa ideia. Não, até porque é simples, né, cara? Você anda pela rua, você vê um cara que parece um jacaré, p***. Exatamente. Você chama zoonoses, né? O máximo que pode acontecer. Então ele fala sobre a continuação do Top Gun, né? Que ele faria às vezes de instrutor, mas o outro personagem que seria realmente o principal. Acho que a gente até chegou a comentar isso, mas foi cortado na notícia, né, cara? Foi, foi. Tá, acabou se estendendo e a edição tchup-tchup. Acabou. Eis a tesoura maligna do Oliver Pérez aí. Então, assim, na verdade, o elenco vai ser totalmente diferente. Sim, realmente, a gente chegou a falar, mas como o Oliver falou, se estendeu e acabou cortando, né? E no caso, ele tá falando sobre um filme de 2005 francês chamado Os Cavaleiros do Ar, ou Le Chevalier du Chien. Cara, coisas que só o Eduardo sabe, né, velho? Ele e o Masmorra Erótica tão foda nesses filmes underground. Ele diz que muito dizem dar um show no filme do Tom Cruise, né? Então ele diz que essa continuação tem que superar aí muito a qualidade desse filme pra poder realmente fazer algum sucesso aí. Bem, um abraço para o Eduardo. Gente, desculpa, nós temos aqui vários outros e-mails, a gente não vai poder ler. As pessoas também têm enviado e-mails perguntando quando a gente vai fazer um especial, né, sobre algum assunto. Está em estudos, tá? Faz tempo, né? Mas o tempo, infelizmente, é o nosso carrasco. É foda. Tem até aqui um e-mail do Mário Segundo, só falar rapidinho aqui. A gente falou sobre a conta de 1 bilhão lá da gordinha. Nossa, velho, é mesmo. Ele mandou um caso aqui no Brasil, cara, que veio uma conta de 1 trilhão. 4 trilhões de reais, velho. Ah, não, 4 trilhões, velho? Que pariu. Fiquem com o link aí e vejam que a menina passou pouco aperto perto desse cara. Ai, seu Banco do Brasil, viu? Então, pessoal, esses foram os e-mails. Nós prometemos que no próximo a gente vai dar uma lida, mas a gente não pode se estender tanto. Vamos embora para o cast, Oliver Pérez. Simbora, e agora vem o barulho da gente indo embora rapidinho. Cinema. Vamos para os destaques de cinema. Mais nomes para o elenco de prequel de Alien. Zack Snyder fala sobre Superman e os estúdios buscam um ator mais velho para o papel. O diretor fala sobre o legado do Bourne. Anunciado o diretor para a sequência de Wolverine. E Martin Freeman, Bilbo Bolseiro e ainda mais nomes confirmados no elenco de O Hobbit. Então, Tron Legacy, ou Tron O Legado, né? Teve mais um pôster aí divulgado, que mostra a cor e o Sam Flynn aí abraçadinhos, um visual meio estranho. Parece que estão sendo abduzidos, né? Não, mas peraí, esse daí é o visual. Eles fizeram um remake, né, do pôster de 82. Sim, mas se você for olhar, parece que estão sendo puxados pra cima, né, cara? É, isso é... É, na verdade, tá recebendo o disco, né, lá, que não é só pra combate no filme, como pra recepção de dados, tá? É o modem barra arma. É que nem aquela aquele USB agressivo do Robocop, sabe? Porra, o iSpeaker, né? É, o iSpeaker. É do Dilo, cara. E é legal porque na mesma notícia, né, você pode ver o original, né, e o da sequência. E além disso, né, como todos sabem, a Marvel, que agora faz parte da Disney, liberou também na internet 10 imagens misturando seus heróis com o universo Tron, né? Então você tem visuais bem legais do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Mercúrio, da Mulher-Aranha, do Wolverine, do Thor, Capitão América, até o motoqueiro fantasma, nosso Nicolas Cage, tá ali representado no mundo virtual. Ficou sensacional o motoqueiro fantasma, cara. E temos ainda também a Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, né, cara? Quem é esse Cavaleiro da Lua? É, o cara tira disco e fala, Rutinha! Na verdade, ele é um dos 88 Cavaleiros de Atum. Aê, conseguiu! Aê. Já consta a cota do Cavaleiro do Zodíaco nessa porra, já. Não cortem essa merda, hein? O Homem de Ferro nem parece que... Tipo, que estilizaram o pôster, né? Porque ele já é meio todo brilhante, assim. É, tá meio misturado com Máquina de Guerra, né? É, pois é. É, tem uma semelhança. A Mulher-Aranha também não, ela só tá com a roupa... É... Os neons na roupa, né, cara? Ah, mas eu acho que ficou bem legal, cara, pô. Todo mundo tá com neon na roupa, né? O mais propício aqui tá o Capitão América, né? Porque ele já usa o disco, né? É. Exato! O Homem-Aranha tá aparecendo com aquela versão de, acho que... Não teve um desenho, Homem-Aranha Sem Limite, que ele tava com o visual? Não. É Homem-Aranha... 2099. Esse universo 2099 é muito ruim, né, cara? Não, tinha o Homem-Aranha até que se salvava, cara. E tinha, acho que o Justiceiro também se salvava. Agora, de resto, realmente, quando saiu os quadrinhos de toda... Aquele universo de 2099 foi um caos total. Tinha até o motoqueiro fantasma 2099, cara. Era horrível, cara. Nossa, X-Men 2099 era ruim demais, muito cara. Muito ruim, cara. Muito ruim. Mas ok, então vamos agora também falar sobre o visual da bateria do Lanterna Verde. Ok, ok. Ela tem 8 tambores, 3 pratos. Que puta, velho. Deus, a parte aí, isso é a nova... Puta, não é nem só o desenho concepção, né? Eu já acho que é o desenho final da nova bateria do Lanterna Verde. Cara, tá uma coisa muito futurística. É... Cara, muito... Não é escroto, cara. Você não sabe o contexto do filme. É o de um desenho, né, cara? Por que o desenho de concepção, seu idiota? Conceito. Concepção? Quem falou concepção? Você. Não, é o de um desenho. Pô, mas é, eu gostei desse visual, né, cara? Porque... Como a gente bem sabe, tudo de origem alienígena, né? Então eu acho que combinou mais do que aquele conjunto de cone que a gente tinha dos quadrinhos, né? Ah, cara, eu acho que era melhor quando parecia um sanduíche de ovo cozido, cara. Cara, próxima vez que você fizer uma referência a Chaves, você vai ser quicado com um fist fucking no teu rabo. Cara, quem tá de roxo sou eu, você é que vai ser Oi! Não, mas brincadeiras à parte, tá bem feio, né, cara? Vamos ser realistas. Cara, ele tá parecendo uma Heineken alienígena. Não, cara, parece uma coisa que removeram de um pântano radioativo. Sei lá, cara, tá muito estranho. Tá esquisitaço. Parece que tem alga presa e tá brilhando. Vocês queriam o quê? Aquele visual dos quadrinhos? Uma lanternona, um lampião mesmo? Sei lá, mas esse aí não me agradou não, cara. Quem ouve o Nerdrop já deve ter recebido aqueles e-mails com aquelas flashlights. Ah. Era uma pouquinho uma luzinha verde que a gente tem. Pô, Lar, você que é uma opinião relevante, o que você achou dessa merda da bateria, né? Assim, eu acho que dentro do contexto de Lanterna Verde, eu achei muito mais crível, por exemplo, do que eles fazerem aquele visual de lanterna de ferrovia, né? Lampião, né, cara? Então, mas desde que eles anunciaram que vai ser um barato mais fora da Terra, né? Algo mais estilo Star Wars, ou Star Trek, melhor falando, né? Eu acredito que faz mais sentido, né? Você colocar esses acessórios da maneira que estão sendo mostrados, né? Esse tom vítreo aí, esse visual bem alienígena, eu acho que pega sim, cara. Acho que é... Na minha opinião, ficou legal. Cara, não, achei interessantíssimo isso aí, pô. Sabe o que tá faltando, cara? Que vai ser o comum. Ter uma gosma nessa lanterna, cara, escorrendo, sabe? Eu tô falando, parece que saiu do pântano. É tipo, se... É a única coisa que falta, assim, pra taxar de alienígena, sabe? Que pra ser alienígena precisa ter uma gosma saindo. Aliás, eu repito, tem uma parada de plágio aí. Essa lanterna foi plagiada do Matrix. Olha só as paradinhas verdes caindo. Ela lembra bastante, né, velho? É, eu imagino que, tipo, porque a foto tá, obviamente, parada. Mas eu acho que essas paradas devem ficar se mexendo, sabe? Ter um brilho, alguma parada assim. Então, vai parecer muito com o Matrix, na minha opinião. Você queria as fotos do Harry Potter, é isso? Tudo em movimento. Ah, me explica uma coisa. O que, que essa parada tá fazendo na cozinha? Sabe? Cara, tá em cima da mesa da cozinha. Deve ter sido quando caiu no... Quando... Quintal. Não é, cara, tu sabe bem que quando acaba a luz, a caixa de juntor está sempre na cozinha, cara. É. Bom, o pessoal falou aqui que não sabe se é definitivo o visual da lanterna, mas a partir do momento que o Ryan Reynolds subiu lá no Screen Awards com um acessório de palco bem parecido, né, com essa lanterna que acabou vazando aí nas imagens, eu acredito que deve ser definitivo, né? Tipo, no palco do Screen Awards ela tá, tipo, coberta com uma lona, não tá muito nítido, né? Eles não quiseram mostrar... Em todos os detalhes. É um acessório gigante, tipo uma decoração tipo do Oscar, né? Que eles põem lá nas premiações da Academia. Ou se não, a produtora tá dando uma baita uma trollada, velho. E aí ia ser legal. Eu acho que o campeonato vai ser... Aprende, cara. Tudo que você acha que é trollada, que é essas merdas, assim... Ah, é impossível esse filme... ter essa cara, ser tão mal feito. Não, o filme vai ser mal feito pra não, caralho. Não, não, vai agradar. Eu não duvido que seja essa lanterna, mas seria legal, assim, um estúdio pegar e liberar um monte de imagem errada, sabe, que não tem nada a ver com o verdadeiro, e botando essas fotos aí, cara, e no filme tem uma coisa diferente. Bom, e o diretor Ridley Scott anda bastante ocupado com os seus demais projetos, mas as notícias da sequência ou da frequência do filme de Aliens continua aí. Mais nomes foram cogitados até então, a sueca Noomi Rapace, junto com Natalie Portman e Carey Mulligan. E agora quem entra aí nos hall aí para os candidatos para o filme também está Anne Hathaway, que o Stefan fez aula com o Polar para escolher a foto. Tá foda. E um abraço, Stefan. E o ator James Franco, né, cara, que pode também estar envolvido no projeto. Ó, mas ele não aprendeu muito bem. Se fosse eu, teria dado muito mais espaço pra ela. Eu tinha tirado esse espaço branco desse cara aqui. Bom, então, como a gente já falou, né, o filme vai envolver toda aquela história do primeiro alienígena morto que aparece em virtude das ações lá do Aliens e tal. Com essa galera aí no elenco, né, já acham que promete alguma coisa ou não? Promete? A única coisa que promete agora é o filme de Super-Homem. É o de Alien também. Pô, eles estão numa... Mas brincadeiras à parte, eu não gosto de Alien, então... Aí, vocês conhecem essa Noomi Rapace, que era cogitada pro papel aí? Ela Noomi faz papel Frank. De fodona só. Não, ela fez aquele filme sueco. Da X on my face, né? Não. Deixa eu anotar, pode falar, Renato. Deixa eu anotar aqui. Era os homens que não amavam as mulheres. Isso. O que é? Um filme gay? Não, é um filme do Frota com os Travecos. Bom, o filme ele tá previsto aí pra estrear em 2011, mas aí deve ter um intervalo ainda, que Ridley Scott também está envolvido numa minissérie baseada no conto aí do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, né? E já estão prometendo um segundo filme do Aliens, depois desse aí, já em 2012. Vocês já viram todos os Aliens, os quatro? Sim. A única coisa que eu lembro de Alien é do robôzão amarelo lá. É, esse daí é do segundo filme do James Cameron. E na verdade, eu vou te falar, cara, em termos de ação, é o melhor filme de Aliens, né? Ah, com certeza. Porque o primeiro é mais pegado no suspense, no terror, no filme de monstro, sabe? É, o Ridley Scott, ele aproveita melhor o suspense, né? E aproveitando que é uma criatura só, é pouca gente na nave, então, quer dizer, ajuda já no clima de suspense, né? Agora, no Aliens, cara, ele é mais ou menos o que o segundo filme do Parque dos Dinossauros, né? Se não tinha dinossauro no primeiro, cara, vamos enfiar em tonelada no segundo, cara. Cada tamanho, né? É, exato. Como o Alien. Eu acho legal do Scott quando ele começa a brigar com o Wolverine, velho. Eu acho pegado. Olha, só pra quebrar. Mas... Não, já quebrou. Próxima notícia. Ah. Então, pessoal, na semana aí que passou, a Deadline conseguiu mais informações sobre o quarto filme da franquia Bourne, o conhecido como Legado Bourne. Delegado Bourne? É, Delegado Bourne, e ele vai estar em Tron. O filme conta aí com Tony Gilroy, que vai ser o diretor do quarto filme, né, cara? O Deadline, né, ele afirmou mais uma vez que o Matt Damon não vai estar no filme. E a ideia é expandir a mitologia, né? E o site também constou a trama, né? Descreve, né, que aceita tudo que foi narrado na trilogia e isso pesará na história do filme. Você achava que aquilo era tudo que existia naquele universo, mas era só uma pequena parte. Ultimato explodia no final, com gente sendo presa. Nós vamos lidar com os desdobramentos e, claro, Jason Bourne está vivo em algum lugar. Isso aí foi o próprio diretor aí, o Tony Gilroy, que falou pro blog, né, cara? O que eu acho mais legal é que os caras foram atrás dele do primeiro e se foderam. Foram atrás dele no segundo filme e se foderam. No terceiro, fodeu toda a agência. E ainda os caras vão atrás dele num quarto filme, né, cara? Então, quer dizer, o que menos tem lá nas porras das agências de defesa dos Estados Unidos é gente inteligente, né, cara? É, inteligência, né? Exatamente. Lá não é mais CIA, né? É só CA, né? Só CA. É igual a terrorista que quer pegar o Jack Bauer. Nunca dá certo. Os caras podiam deixar ele de lado e ir pra outro lugar onde ele não esteja, sabe? Pô, vai pra Nova York, cara. Do outro lado. Tá parecendo roteirista do Super-Homem, mano. O Polar tá desavisado, mas eles tentaram isso, mas ele se mudou pra Nova York na oitava temporada, viu? Cara, olha só, teve uma época que ele teve que ir pro deserto, cara, na África, levar um avião pra explodir, cara. E ele voltou pros Estados Unidos depois. Era que nem naquela novela O Clone, sabe? Que fazia ponte aérea pra Marrocos. Toda hora tinha um avião de 15 minutos fretado lá pra Marrocos. Ele voltou num cavalo de vassoura, né? De tão foda que ele é. Novamente, né? Não vai ser... Não vai ter muito a ver com o livro do Robert Ludlum. Eu acredito que seja o último originalmente escrito por ele. É, e se não me engano, também tem um quinto livro. E vocês levam fé nesse quarto capítulo? É, então, porra, vamos mudar completamente o negócio só pra dizer que é do Bourne? Mas aí que tá. O nome tá aí, né? O Legado Bourne. Posso só falar uma coisa que o Sussi vive falando em todos os Nerdrops, cara? Isso aí vai ser uma p*** de um reboot praticamente, cara. Reboot? É, serviria mais como um reboot, mas não vai ter essa pegada de reboot, cara. Porra, vai... Óbvio que vai, não, cara. Não, mas vai não é reboot a... não, cara. É... Mesmo porque até onde se mostra nos filmes é que o Bourne foi a primeira criação da Operação Treadstone. E aí, provavelmente, eles vão mostrar a mesma vida aí que um agente da Operação Treadstone que acabou sendo fechado, acho que no segundo... É, ou no primeiro até, né? Eu não lembro direito. Mas vai mostrar as merdas que acontecem com outro agente, né? Pode ser até interessante. Tá. Pô, mas eu acho que isso não vai dar certo. Porque a história, no fundo, é sobre o Bourne. E não vai ter o Bourne e não vai ter o Matt Damon. Seria como se continuasse 24 horas sem o Jack Bauer, sabe? Bom, então depois de muitos rumores, o Darren Aronofsky, que é conhecido também como o diretor que nunca errou, ele foi confirmado para dirigir o X-Men Origins Wolverine 2. Ele é um diretor muito competente, ele já fez filmes excelentes e meio down, como Requiem para um Sonho, O Lutador, e o que está saindo agora, Black Swan, que tem a Natalie Portman e a Mila Kunis. O roteiro foi assinado pelo Christopher McQuarrie, que ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo filme Os Suspeitos. O Hugh Jackman declarou que, apesar de saber que o filme é normalmente sombrio e pesado, isso combina sombrio. Muito com o Wolverine. Sombrio e tenso, ele falou. E na verdade, velho, o diretor nunca errou. Já errou aí, né? Pegou o Wolverine. E o Hugh Jackman já começou a se preparar, né? Musculação, essas bagaças. O Flash, ele não teria como pegar, né? Puta merda. E aí, vocês acham que vai virar mesmo? Ou seja, o Darren Aronofsky que pegar o filme do Wolverine, vai virar alguma coisa? Ele tem certeza que ele vai fazer o melhor filme até agora. Realmente, não é um trabalho muito difícil, principalmente se comparado ao filme anterior, né? Mas os X-Men como um todo tem filmes bastante bons, cara. Então ele tem um trabalhinho aí pela frente. É um diretor que trabalha com pouco recurso, né? Pelos filmes que ele vem fazendo. Então a gente já sabe que de cortes ele manja. Cara, seria interessante se fosse um filme assim onde mostrasse, sei lá, menos. O pinto do Wolverine. Mostrasse menos o cara lutando e tal. Sei lá, mostrasse mais do lance dele com a Maricô mesmo. O cara pode fazer um filme foda e tal, mas porque você tá saindo com o segundo filme bom, sendo que o primeiro é uma merda e é justamente o que conta a origem, né? É, isso... Em geral, filme de origem é sempre um saco. É, a origem foi um saco. O Batman Begins é bom pra caramba, cara. Não, Batman Begins é bom. Não, não tô falando de todos, assim, mas em geral, quando você faz um filme de origem muito tempo depois, ele é uma merda, sabe? Tipo... Hannibal. Fizeram uma origem dele lá no quarto, quinto filme da série. É uma droga. Todos esses filmes... O que você tá querendo dizer é que, assim, geralmente o filme bom é o de origem, já a sequência já é meio balançada. Aí, como o Wolverine já foi uma merda no começo, imagino que vem por aí, né? Não, é que, assim, eles ficam sem roteiro pra fazer filme e eles resolvem, vamos contar o início de tal coisa. E ficam horrorosos. Esse filme vai contar a história do Logan no Japão e do relacionamento dele com a Mariko e a Shida, que é a filha de um chefe do crime japonês. É, e Wolverine no Japão, ela é uma das mais amadas pelos fãs do personagem. Até então. E o filme é dos 2000. É a do Frank Miller, não é? Cara, eu não lembro quem escreve. Realmente era foi uma minissérie muito boa. Daí não tem o que falar. Eu acredito que é a melhor história do Wolverine, assim, sem mencionar a Arma X. E eu gostei também da origem, apesar de muita gente ter odiado, né? A origem dos quadrinhos. Eu também. Olha só, ultimamente, eles têm escolhido diretores que não são necessariamente... nerds ou que conhecem muito a história assim, dos personagens para dirigir os filmes, né? É, acho que o foco dele, depois desses filmes terríveis que tem saído, é mais fazer um filme legal. Tipo, porque, cara, não adianta só o filme vender pra caralho, né? A galera acaba criticando por conta de história e tudo mais. E acho que eles estão prezando um pouco mais agora os espectadores, né? É, e de preferência com um orçamento menor, né? Eles estão pegando vários diretores aí acostumados a fazer filme de baixo orçamento para franquias, digamos assim, que grandes, né? Que é sinal que eles não estão a fim de tomar na cabeça de novo, né? Principalmente a Fox, que ainda está contabilizando um pouco de prejuízo com o Mestre do Ar, por exemplo. Mas ainda bem que era o último, né? Mas isso é uma tendência, acho que é gastar menos dinheiro com os filmes. O Mark Webb, ele foi escolhido, acho que, para ser o diretor do Homem-Aranha 4, justamente porque ele, sabe, foi diretor de videoclipe e depois do 500 Dias com Ela, também não, são filmes de baixíssimo orçamento, assim. Ah, eu acho assim, eles tinham que ter investido bem menos no primeiro filme e ter acertado muito mais, porque o Wolverine é um dos personagens que você não precisa de tanto recurso financeiro assim para se fazer um filme. E a origem, cara, era bem simples, cara. Se fosse contar a origem até então, né, a nova origem que a gente conhece ele como James Howlett e tal, seria parte de um filme de época e depois explorar mais a história do Arma X, cara. Não precisaria muito mais do que isso. E aí sim, então, como toda a tendência dos filmes de hoje é sempre colocar mais intensos, mais efeitos, mais recursos, acho que aí sim seria o certo, cara. Mas tentaram fazer isso com o primeiro filme, não conseguiram. Tô torcendo para esse filme ser bom, mas é o que eu disse, cara. Você vai ser, sempre vai ter aquele primeiro filme do Wolverine que foi o que te deu a primeira impressão, né, cara? E a primeira impressão é que fica. Bem, depois de um pouco de confusão em cima de O Hobbit, né? Voltamos a falar sobre O Hobbit, né? Olha aí. É como o próprio livro dele falava, né? Lá e de volta outra vez. Lá e de volta outra vez, todo episódio. O bom filho a casa torna. E retorna, e retorna, e retorna. Mas agora, assim, é um sinal bom, né? Porque se já definiram vários atores pro elenco, né? Confirmaram o Martin Freeman como Bilbo Bolseiro e ainda deram vários nomes aí pros anões, né? Que fazem a aventura com o Bilbo no filme. Então nós temos aí o Richard Armitage como líder, né? O Thorin, Escudo de Carvalho. O Rob Kaczynski, que vai ser o filho. O Aidan Turner, o Killy. O Graham McTavish será o Dwalin. O Stephen Hunter será o Bombur, Mark Hedlund será o Dory, e finalmente, né, o Peter Hamilton será o Gloin, o pai de Gimli. E o John Collin vai ser o Oin, né, que é o irmão do Gloin, e o Point, Toy. Caramba, tá parecendo o Vladimir Putin, cara, esse John Collin, velho. E o legal, né, que já falaram também que vão ter outros atores aí, até que meio conhecidos, como o Stephen Fry, o Aidan Turner, o Jim Nesbitt, o David Tennant, e Sir Ryan. É, leia a notícia aí no Eden Pop. É, Sir Ryan. E outra coisa interessante, né, que o Bill Knight vai fazer a voz do Dragão Smaug, pra quem não lembra, né, o Bill Knight é o David Jones da franquia Piratas do Caribe. É, então é isso aí, né, cara? Agora que você tem um monte de nome, você pode dizer que realmente eles vão fazer essa merda, né? Não importa mais quanto rumor tenha. É, cara, então, na verdade, a novidade aqui é só a confirmação do Freeman, né? Do Martin Freeman aí, que ele tá na adaptação do Guia dos Mochileiros das Galáxias. Eu acho que até um ator que cai bem no papel aí. A princípio ele tinha negado o papel, né? A participação aí do filme, mas acabou se confirmando ele no papel do jovem Bilbo. É, também, cara, eu queria fazer o. Não sei por que em inglês tem essa fixação pelas porras do Sherlock Holmes, né? Porque ele queria fazer o seriado Sherlock Holmes. Elementar, né? Agora, o que não me convenceu ainda são esses anões, né? Espero que. O Dunga, o Soneco, o Zangado. Soneco é foda, né? Soneco. Eu acho que você podia pegar metade do elenco daquele filme do Antônio Bandeiras, lá, o 13º Guerreiro, e colocar tudo eles de anões, né, cara? Que não ia ser um amar, não, cara. Entendeu? É só fazer todos eles de Ananias, se ajoelhar em cima das botas. Caramba, né, mano? Oi, pairando novamente sobre as notícias aqui, Superman volta. É, ele paira sobre qualquer coisa, né? Menos sobre a Fazenda. Bom, e é isso aí. O diretor Zack Snyder, ele conversa aí com a galera que tá a fim de saber mais sobre o filme. Já explica que o vilão, que a princípio foi comunicado que seria o Zod, né? Que foi um dos ícones aí do segundo filme, foi desmentido, né? A presença do personagem. E o filme, ele será focado nos primeiros dias do Super-Homem. E tomara que não na origem. Além disso, não vai ter conexão com nenhum outro filme do Homem de Aço. Também outra coisa que ele colocou aqui numa observação é também não será baseado em nenhuma HQ. Com as declarações do Zack Snyder aí, o estúdio já se revelou aí interessado em atores entre 35 a 40 anos, né? O que pode fazer com que aquele rumor do jovem Armie Hammer pode estar... tá ficando de fora mesmo. A não ser que o Zack Snyder bata o pé aí, não sei se realmente ele tem interesse no ator. O filme vai começar com ele caindo na plantação de novo, e se começar assim, eu acho que já tinha que terminar com ele caindo no mar de Kryptonita. Pra não ter sequência. Não, mas acho que vai ser meio difícil, cara, ter o Super-Homem caindo, porque, porra, ator de 35, 40 anos, cara. Ah, cara, eu tô vendo aí um Superman Begins, na verdade, né, cara? A gente vai ver todo aquele escopo dele sair pelo mundo com o Clark Kent, ver o mundo sofrer e resolver que ele tem que proteger o mundo. Acho que vai ser por aí, cara. Mas isso ele já vai ter 35 a 40 anos? Ué, os atores que fizeram ele anteriormente tinham essa idade aí, cara. Não, que é isso, cara. O Christopher Reeves, ele tinha 26 anos quando ele fez o Superman. Cara, o mundo era outra coisa nos anos 70, né, velho? 35 a 40 anos, dependendo do cara, acho que não compromete em nada, cara. É, se você for pegar que o ator do Smallville tem essa idade aí... E aquele rumor que saiu essa semana sobre o cara querer fazer o filme com o bonitinho que o Oliver gosta lá, o Brandon É, o que fez o último Super-Homem. Ah, não, isso eu acho que pode esquecer, os caras vão tirar mesmo. É, o que é dele, o filme ter sido ruim, né? Mas... É que ele foi uma escolha pessoal do Bryan Singer, né, cara? Então... Ah, mas sinceramente, cara, o cara mandou bem. A parte que se tinha mais que se exigir do ator era como Clark Kent, né? Que ele tem que fazer aquele cara meio... atrapalhado e tal, e eu acho que isso daí ele representou bem, lembrou até bastante o Christopher Reeve. E como Superman, né, cara, você tem que ser, é que nem aquela ideia que o Richard Donner falou de você ser um cara foda, mas ao mesmo tempo você não ter a atitude de ser maior do que você já é. Então, quer dizer, é o cara mais humilde, né, tá lá pra ajudar, enfim, é a atitude o certo do Super-Homem, né. Uma vez falaram isso pro Schwarzenegger, brother. Ele fez tanta musculação que deu no tempo pra ele não ser maior do que ele já era. Mas parece que esse filme quer acertar em tudo que o outro tinha errado, né? Tipo, ele é um filme de origem, mas ele não vai contar a origem. Ele não vai ter nenhuma ligação com os outros filmes, coisas que o outro tinha. E aí isso, sei lá, deixou de levar algumas pessoas ao cinema porque eles não iam entender a história. Eu acredito que os caras acertando num vilão e criando uma motivação certa, a não ser do que comprar terrenos que nem o Lex Luthor, eu acho que... Pô, tem um potencial enorme, cara, porque o que faz história mesmo nos filmes do Super-Homem são aquelas cenas meia homéricas, né, de ele fazendo coisas gigantescas, né, de levantando a ilha de Kryptonita, ou salvando, né, a Lois lá e o corno, o ciclope do iate que tava afundando, quer dizer, cenas assim que tem um porte, né, magnífico pra ser representado no cinema. Se esse filme novo for só isso... né, aliado com esse background aí do vilão, cara, os caras vão acertar em cheio. Pois é, porque o vilão mais recorrente no caso é o Lex Luthor, e eu sempre achei ele um vilão meio Dr. Evil, sabe? Ele tem sempre uns planos nada a ver, tipo, separar a Califórnia no primeiro filme, sabe? E comprar terreno de kryptonita do cacete. Pô, como assim? É, uma coisa que a gente tem que levar em consideração... que é Super-Homem, né, velho? Não vai fazer sucesso, vai ser ruim de novo. Pô, ele foi criado na década de 30, né, cara? Então, acho que todos esses elementos ficaram por lá mesmo, cara. Você colocando um cara que podia fazer virtualmente tudo naquela época, pô, era até interessante você ver, era algo diferente. Hoje, você colocando um cara que não tem... É Maria da Penha, entendeu? Ô, filha da p... Eu acho interessante, sabe o que, Sus? Porque se a Lois Lane levar uma porrada do Super-Homem, ela não vai ter chance de invocar a lei Maria da Penha. Não, ela vai um pedaço em cada estado. Televisão. Então, pessoal, o seriado The Walking Dead aí, que estava previsto para estrear no dia 31 de outubro, sofreu aí uma espécie de vazamento, né? Vazou aí a versão que vai ser exibida no dia 31, né? E quem conseguiu essa fita pra gente foi o nosso amigo Benvenuto, foi lá pros Estados Unidos. Opa, essa viagem tinha que servir pra alguma coisa, afinal. Pois é, né, cara? Ele pegou e botou aí na internet pra todo mundo poder ver, né? Ele me mandou uma cópia e, galera, tá bem bacana. bacana, tá bem legal. Tá conseguindo pegar a atenção dos quadrinhos, cara. Tem partes que são muito tensas no episódio, que aqui estão dizendo que é de 90 minutos, mas não, os 90 minutos não vai ser do episódio em si, e sim do tempo de exibição na TV, né? E, cara, uma coisa que tá... A estreia mundial aí vai ser no dia 2 de novembro. Será que vai estar passando dia 2 aqui também no Brasil? Vai, a Fox já anunciou, cara. Dublado ainda por cima, né? Ah, mas... esse é mercado, né, velho? Sim, a única coisa que eu acho é que essa fita aí tinha que ser colocada no servidor do Nerdrops com legenda. Aliás, vocês acham que por causa do vazamento eles não teriam já antecipado o lançamento da série? Eu acho que não tem necessidade, porque... Não? Acho que não, cara. Acho que quem baixou provavelmente vai querer ver na TV, até porque a qualidade é ruim, a qualidade é fraca. Tu não assistiu a fita, cara? Tu roubou e não assistiu a fita, é isso mesmo? Ah, pois é, porque eu tive que fazer tudo muito na surdina, então eu tive que ficar com ela com o mínimo de tempo em mãos possível. Então, aliás, eu achei muito fácil pegar essa fita. Eu tenho uma desconfiança de que hoje as coisas vazam muito, teoricamente, porque eles querem obter um feedback do público da internet antes de estrear na TV. É engraçado que não escutaram o público que viu, então, previamente o Wolverine, né? Pois é, né? Porra. Foi uma merda quando vazou, foi uma merda durante a exibição no seu monitor preferido aí, e foi uma merda nos cinemas, né? Mas aí, pô, The Walking Dead, né, cara? É o sucesso nos quadrinhos total, provavelmente a única coisa que vai marcar a editora Image Comics aí, porque de resto, né, tem a história só de quadrinhos que exploram bastante o visual e só, né, história sem roteiro nenhum e tudo mais. E o Walking Dead, cara, conseguiu, acho que em muitos quesitos, tanto no visual como no argumento, conquistar a galera. E, meu, é praticamente um storyboard pronto pra série, não tem nem o que tirar e nem o que pôr, cara. É, e dá... Não sei se pode ser considerado como spoiler, mas ele consegue ser bem fiel aos quadrinhos. A questão de adaptação tá bem legal. Tem gente que se preocupa demais com isso. Quando a parada é muito semelhante ao material original, ele não serve pra uma outra mídia. Você acha que nesse caso a regra não se aplica? Não, acho que se aplica, mas assim, ele tá uma adaptação fiel, que eu digo, assim, as partes importantes, o que importa mesmo, ele tá mantendo, sabe? Que é a tensão, o nervosismo, as partes, no caso, quando o cara vai lá, ele vai dar o descanso final pra mulherzinha que tá com o corpo pela metade. Essas coisas, assim, que eu acho que são meio que importantes no começo dos quadrinhos e que foi mantido no primeiro episódio. Inclusive, essa cena da bicicleta aí demorou horas pra ser produzida. Porra, pra caramba, cara. E tu vê só, é uma cena de, no máximo, 5 minutos. Então é... E outra, né? Pelo fato de ser uma série em quadrinhos, né? Eu acho que contribui bastante pra você explorar em uma mídia que leva mais tempo que nem a série de televisão, né? Que vai soltar aí, em média, episódios de 42 minutos por semana, né? Pô, tem um prédio aqui, acho que perto do Times Square, que é, acho que da AMC. Eu vou ver se eu tiro uma foto de lá pra vocês botarem no post depois. O ambiente invadido pelo Renato. É a primeira foto do prédio, a segunda ele tentando entrar, a terceira ele indo em cana, né? Bom, quem volta das caras aí depois de um longo tempo meio sumido aí é o ator Christopher Lloyd, que eternizou o papel de Doc Brown. Ele vai voltar a dar as caras aí e na atual temporada da série Fringe. Ele vai estar fazendo sua aparição no 10º episódio aí da terceira temporada, né? Cara, uma pergunta. Esse filho da puta não tinha morrido, mano? Ele morreu junto com o Lolf Rigno, né, do Hulk. É. E uma porrada de ator que todo mundo falou que morreu e tá aí ainda, né? Não, cara, que isso? Eu vi notícia que ele tinha morrido. Bom, aqui na série Fringe ele vai estar representando aí um dos músicos no qual o Walter, né, que é interpretado pelo John Noble, é fã. Então, quer dizer, a gente vai estar vendo o Walter aí, que já é meio excêntrico, louco, né? Vamos resumir, é louco aí, atuando aí como um fanboy. E é isso aí, a terceira temporada ela já está sendo exibida desde o dia 23 de setembro e ela vai começar a ser exibida aqui no Brasil pela emissora SBT aí no dia 2 de novembro, na terça-feira, às 10 horas. É, eu acho legal que a série Fringe, ela tá voltando com uma porrada de celebridades das antigas, né, aí, né? Ela já conta aí com o Nimoy, aí, o Spock, né, que faz parte de um... interpreta um personagem importante, apesar de não aparecer sempre, né, mas ele é um dos grandes nomes da série aí. E agora vem o Christopher Lloyd, né, apesar de ser um papel meio fora, assim, dos âmbitos científicos e tal, que a gente tá acostumado com a série, mas eu acho que é válido, assim, é legal. Pelo menos tudo que o J.J. Abrams coloca a mão no começo, ela aparentemente ela anda, né? A gente só não sabe se vai terminar bem. Ah, e você acha que ele vai conseguir se desvincular do papel de Doc Brown? Ah, cara, ele fez vários papéis, né, depois disso, mas acho que isso daí nunca vai conseguir, cara. Vai ser sempre o Doc Brown, cara. Cara, ele fez o tio Chico, mano. Ele era o tio Chico. Cala a boca, Suci. Não foi ele. É, ele sim. Qual deles, chupa, cara? Ele é o da família Adams com o Raul Julia. É, o Suci. Suci é cultura também. Engole aí, Codoji. É, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quantos anos vocês acham que ele tinha, sem olhar o IMDb, que ele tinha quando ele fez o primeiro De Volta pro Futuro? Sei lá, 60. Tá, e quantos anos você acha que ele... interpretava ter? Sei lá, 40? Não, cara. Ele tem a idade da minha avó. Ele é velho pra caralho, mano. Ele é de 38, cara. Ele é de 38. Ele fez De Volta pro Futuro 1 com 47 anos. Que? Cara, isso é muito bizarro. Ele fez isso com 47 anos, sendo que no, sei lá, no tempo presente do filme, em 85, ele aparentava ter, sei lá, 60, né? Ah, mas isso daí dá do visual, né, cara? O cara não anda com o visual daquele na rua, pelo amor de Deus. Não, com certeza não. Mas se você for ver, quando o Martin volta no tempo, ele tá igual. Ele não envelheceu, tá? É, é verdade, é verdade. É bizarro. Ele volta lá nos anos 50, né? Ele volta 30 anos e o cara tá igual. Tá igual. Com o mesmo cabelo branco. Como assim? Por isso que eu acho que ele tava interpretando um papel mais velho. É mais um caso pra unidade Fringe dizer, né, resolver, né, cara? Pois é. Momento Sofá. Chegamos ao nosso Momento Sofá. O nosso Momento Sofá dessa semana é especial, não tem uma abertura muito complexa. Temos aí 5 notícias, vejam só, você é pano pra... Puta, não é pano, né, velho? Puta, você vai em calos na mão. Puta mesmo. Calo. De tudo que você falou, puta foi o mais certo. Bom, primeira notícia com fotinhos é as atrizes de Glee, Lea Michele e a loira lá, que teve o filho na temporada passada, em fotos super provocantes. Tem uma foto dessa Lea Michele, que ela tá sentada com as pernas abertas na cadeira, cara, é de doer as artérias, né? Seguindo aí a mesma linha de Glee, a própria atriz Lea Michele diz que mesmo não tendo os peitões gigantes como o da Pamela Anderson, ela não citou a atriz, ela se sente bem, porque ela tem uma bela raba, né? É uma raba bonita. Ela começou a carreira dela com 8 anos. Teve também aí a nossa Chiara, la Chiaracinha della Passione, a la ex mujer de Totó, entenderam? No Invendada, Mariana Ximenes, né? Deu uma entrevista aí mega da hora, velho. Essa menina aqui é demais, muito bonita, bundinha sexy, boquinha sexy, ela é muito simpática. Temos também aí aquela russa doida lá, que era espiã, que agora tá ganhando uma grana fazendo filme pornô e posando pelada. Deu uma espiã. Olha, é difícil falar, sabe? Porque o pessoal Brasil... anda falando que essa sim seria a verdadeira viúva negra. E chegou aí a nossa última notícia: Geise Arruda vai sair na sexy. Veja só você. Geise Arruda e a bunda também. É, a bunda e o vestidinho rosa, né? Que é o mais importante. Lembrando que Geise Arruda é a garota da Uniban e que essa edição da sexy contém 90% de Photoshop. Bom, esse foi o Momento Sofá da semana, os links vocês podem conferir no post, e se forem conferir, cuidado com o teclado. Tem um comentário a fazer sobre a matéria do Blitz, que eu tô com a revista em mãos, e até porque eu estou aqui em Nova York, e o que eu posso dizer da matéria é que o que acontece com o Glee é o que eu chamo de processo de Britney Spears-ação da mídia, porque todos os atores ficaram, as atrizes ficaram pasmas de, ai, como é que nós podemos fazer fotos assim, assado, cozido pro nosso público, e foi a mesma coisa com a Britney Spears. É, se eu estivesse em Nova York com essa revista em mãos, eu não ia estar com a mão na revista. Bom, esse foi o Nerd Drops de número 67. Bom, é isso aí. Renato Benevenuto, quer mandar algum recado aí de Nova York? Pô, não pensei em nada agora também. É, diz que tu dá o c***, cara. Não, não, não vou dizer. Afinal de contas, é o que o Codoji tá fazendo agora. Pô, não... Sei lá. Você se sente como... Você se sente como... O cara ficou mais de meio cast. Eu tô em Nova York, agora não sabe o que falar. Pois é, eu adorei participar desse Nerd Drop. Eu agradeço sempre que me chamam pra cá. Eu sei como. Valeu, gostei muito das notícias. Aquela lá, a primeira principalmente, foi ótima, sabe? A primeira, nem sei qual foi, pode ser a coisa mais horrível do mundo, sei lá. Foi aquela antes da segunda, né? Ah, foda, cara, foda. Mas diz pra gente. Agora, peraí, agora deixa eu só falar um negocinho aqui que o Oliver vai chorar. Está chovendo. Oh. Tira uma foto, é foto está MC, cara. Está chovendo. Ah, vai tomar no cu que eu vou tirar foto de 1h15 da manhã. Claro, aí é 2 e pouca, foda-se. Olha, o horário. Cara. Tá chovendo dentro do cinema, que pegou fogo dentro do chuveiro. Filho da puta. Ô, Rodrigo, já que você participou do cast todo, pede a música então no final. Pô, ele já pediu semana passada, pô. Eu não pedi semana passada nenhum, que eu não pedi de música de japonês, aquela viadagem. Foi o Ruyan. Você jura que você não vai tocar em uma homenagem nem New York, New York, nem Empire State of Mind? Ah, vai tomar no Renato. Vai ser Firefly do Rammstein, coloca aí. Ô, puta escolha, hein, cara. Boa. Aprovado. E você vê que ele foi sedento no pedido, né? Olha, filho da... Sério, Oliver, eu juro a você, você vai morrer numa enchente, cara. A sua casa será levada, você... Não, Rodrigo, eu queria um pouco de areia, suor e sal. E qualquer coisa que sugue água. É isso aí, galera. Mandem e-mails aí com sugestões, dúvidas, reclamações para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. E pro pessoal do Mossoró, tá com sede, vai pro cinema. Podia botar no destaque de TV uma notícia que saiu da capa do Glee na GQ, que falaram que tá polêmica e tal, porque a galera tá quase sem roupa. Eu comprei a revista aqui, aliás. Polêmica de roupa, tá no meu sofá. Ah, tá? Oh, show de bola, vocês são muito eficientes. A gente manda a pauta, o cara não analisa. Só. Tava ainda olhando o cinema. Não, não, é, tiano nessa porra, o cara não presta atenção. E a bandoleira, meu? bandoleira, cara. Como depois de tanto treinamento, tu esquece de pôr a bandoleira? 20 anos de curso, pô. Eu acho que tá chegando atrasado o som pra vocês, alô? Oi. Um, dois. Três. Vixe, tá demorando, hein? Um, dois. Três. Um, dois. Três. Tá bom, eu sei que tu tá prestando atenção mesmo, animal. Quatro. Oi? Nossa senhora. Aí o som levantou, voou e pousou em Guarulhos, né, cara? Fala o... O que foi, Polar? Não fui eu, foi o Susi. Então fala, Susi. Tá bom, então não fala. Ele caiu? Sei lá. Caiu? Não, caiu. Era pra estar. Ou dormiu, né? Caraca, isso daí foi narcolepsia, então, né, cara? Sabe o que é melhor? Um dia desse o cara chegou pra mim no Twitter e falou, eu falei assim, o cara começou a me seguir, eu disse, ah, valeu por me seguir. Aí ele, não, eu tenho que seguir o cara que preenche buraco no Nerdrops. Eu disse, vai tomando cu, filho. Eu acho que te zoaram. E aí, Rodrigo, bebendo muita... É, cara, já... Cadê o Ian? Cadê ele? Zoar o Rio de Janeiro era o meu único escape, né? Não dá pra você zoar que ele tá preso. Que isso? Que merda. Caramba.